Isso, eu aquilo que digo às pessoas é que devemos continuar com regras bastante apertadas, devemos todos ter uma consciência cívica. Eu quero dizer que ainda ontem participei numa reunião em Coimbra e estou muito preocupado com a capacidade dos hospitais, ou os responsáveis hospitalares, com grandes preocupações, e por isso nós temos todos que ter consciência que esta é uma doença que mata e é uma doença que nos pode fazer hospitalizar. E o meu medo é que daqui a um mês ou daqui a 15 dias, daquilo que eu tenho ouvido, não possa haver lugares nos cuidados intensivos e que não haja lugares nos hospitais para internamentos de Covid. E isto é fundamental. Por isso, todos termos esta consciência, é isso que eu apelo, devemos todos fazer um grande esforço para que isto não chegue e devemos redobrar esforços. Isto está nas nossas mãos, devemos ter cuidado nos ajuntamentos. Eu diria que hoje tenho muito mais cuidados do que já tive noutras fases também, como cidadão normal. Hoje evito muito os almoços dos meus amigos, evito muitas coisas que há até mais alargadas, e por isso também estou muito preocupado, porque também sou uma pessoa de risco, participo em muitas reuniões, tenho alguns cuidados, mas hoje tenho mais cuidados do que tinha, por exemplo, há um mês, porque percebi que hoje o risco é muito mais acentuado e, sobretudo, porque os nossos hospitais começam a ter dificuldades nas suas respostas.